Sapa Cristã, o Peregrino e a Glória. Abra sua Sapa Cristã número 361. Para a glória, pois do céu em breve entrarás. Ouve já o canto de vitória, tua voz também lá unirá. Se queres entoar o cântico do salvo lá na glória, de sempre suar. Se queres tu cantar os gloriosos hinos de vitória, a Jesus mil louvores entoar. Vem do céu um som de alegria, na escura noite te chamar. Cheio de harmonia, a minha alma volta pra teu lar. Se queres entoar o cântico do salvo lá na glória, que dos céus há de sempre suar. Se queres tu cantar os gloriosos hinos de vitória, a Jesus meu louvores entoar. Ai, os últimos de sol se escondem na dourada porta de Sião. Terminada a luta estarem onde a saudade não mais chegará. Se queres entoar os cânticos do salvo lá na glória, que nos céus há de sempre suar. Se queres tu cantar os gloriosos hinos de vitória, a Jesus.